Maravilhas daqui. E o destaque da semana no quadro Maravilhas daqui, olha, não vai para nenhum atrativo ou estabelecimento específico, até para que a gente não corra o risco de estar fazendo jabá aqui do produto e talvez aí nem seja tão, nem valha tanto a pena assim, né? O destaque da semana vai para um patrimônio cultural e material aqui da fronteira, a nossa diversidade da gastronomia, e não estamos falando de alta gastronomia não, mas daqueles produtos acessíveis que podem ser encontrados em vários locais da região e também em valores que cabem em todos os bolsos. São produtos que são comuns para a gente, mas muitas vezes desconhecidos ou pouco habituais para moradores de outros lugares do Brasil. Por exemplo, chipa, sopa paraguaia, que não é sopa, né? E o tererê, que são delícias do Paraguai. Alfajores e dulce de leche, o doce de leite argentino. Empanadas ao invés de pastéis e shawarma como um dos melhores lanches para matar a fome, sem falar aí nos doces árabes disponíveis nas padarias aqui da cidade. E claro, a gastronomia clássica de Foz do Iguaçu não poderia ficar de fora, né? Com os churrascos e rodízios de carne e também o dourado assado, né? Que é uma delícia aqui do Rio Paraná. Pena que o dourado esteja ameaçado de extinção. E o prato que eu ainda não provei, mas tenho vontade, o chamado pirá de Foz, peixe com purê de mandioca, escolhido aí na década passada como prato típico do município. Destaques de dar água na boca no menu do quadro Maravilhas daqui no Fronte Transamérica. E falando nisso, né, será que ainda falta muito pro meio-dia? Porque meu estômago aqui já está roncando. Música.